Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Eu posso pegar todos os que quero, mas foi tão fácil te capturar. Com a minha Clefairy brincalhona, o time perfeito para ele te derrotar. Pensou que fosse cair mesmo nesse papo, que um choque do trovão ia me parar. Eu imito Mr. Mime, um teatro, e jogo pokebola pra te dominar. Vai fazer de tudo que eu mando, agora sou eu quem vai te treinar. Quando eu entro em batalha, só penso em ganhar. Poderosa, eu gosto de jogos, hipnose, já ganhei você. Nesse jogo é o meu Pokémon que vai vencer. Escolho meu Charmander, te deixo quente. Usando Confusion faço você se perder. E quem foi que disse que o Pokémon que escolho é você? Eu só quero saber. Meu Alakazam vai entrar na tua mente. Faz Jighorn e Drill comigo na imaginação. Pokémon do seu tipo eu uso, mas na troca eu digo não. Eu posso pegar todos os que quero, foi tão fácil te capturar. Com a minha Clefairy brincalhona, o time perfeito para ele te derrotar. Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo, que um choque do trovão ia me parar. Eu imito Mr. Mime, um teatro, e jogo pokebola pra te dominar. Vai fazer de tudo que eu mando, agora sou eu quem vai te treinar. Quando eu entro em batalha, só penso em ganhar. Poderosa, eu gosto de jogos, hipnose, já ganhei você. Nesse jogo é o meu Pokémon que vai vencer. Escolho meu Charmander, te deixo quente. Usando Confusion faço você se perder. E quem foi que disse que o Pokémon que escolho é você? Eu só quero saber. Meu Alakazam vai entrar na tua mente. Faz Horn Drill comigo na imaginação. Pokémon do seu tipo eu uso, mas na troca eu digo não. Diversão começando a fazer uma 40ª edição. E é isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para discutir o futuro da indústria dos jogos de diversão. Vamos tentar descobrir, será que vem aí um novo crash da indústria dos jogos? Vamos ver. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. O Colossus acordou. A sombra do Colossus tem aqui. A sombra do Colossus acordou. O Senhor da Eternidade. Aí galerinha, sábado dia 22 de junho, vamos todo mundo participar do dia sem LOL, dia sem LOLzinho, entendeu? Ninguém pode jogar LOL, entendeu? Sai do LOL e vai pra puta que pariu. E protesto, e protesta a derrota do Japão. Sai do LOL e vai pro Dota então, né? Sai do LOL e vai pro Dota, exatamente. Tá certo. O Face! Galera, entra um crash entre a Sony e a Microsoft, quem vai sair ganhando é a Nintendo, hein? Prevendo pro futuro. O Yobadoshi! Aí tem que avisar pra galera lá do Senado que corrupção não dá XP não, hein? Não dá XP, vai dar Gil pra caralho, brother. E o Moloch? Não mudamos o Brasil, mas mudamos o DRM do Xbox. Vem pra rua, você também, porra. E é isso aí, nessa semana vamos fazer um brainstorm novamente, mas dessa vez não pra fazer um jogo, mas pra tentar descobrir o que será que pode causar uma futura crash nos jogos de diversão. Será que seriam os preços crescentes das indústrias de jogos? Será que cada vez mais um jogo custando um AAA mais e mais e mais pode foder todo mundo? Ou será que essa indústria de DRMs e puta que pariu e abafo dos jogos indies pode ser realmente o fim? Tudo isso muito mais depois dos e-mails. E-mail. Alguém tem que falar pro Ronaldo que se não faz copa com o hospital, também não faz suruba com um travesti não, brother. Antes da leitura de e-mails, foi lançado lá no Phoenix Now o SideQuest 33, Ninjas nos Games, e o Ninja Inimigo participou junto com o Diego, o Diogo, o Fernando, que voltou, etc. Agora sim, peguem seus patinetes e vamos para a leitura de e-mails. O Noob acha que Mega Man combina assim com Smash Bros e Wii U é a escolha dele por enquanto. O Loop Infinito escolhe o PlayStation 4 como primeira opção e o Wii U como segunda. Já o Extreme Noise Dance está cada vez mais decidido a viver de PC e portátil, pois só o Wii U até agora chamou a atenção. O Lourão mandou a notícia aqui de que a Microsoft desistiu dos DRMs hardcores que eles estavam planejando, conexão 24 a cada 24 horas, etc. E agora vai deixar isso a cargo das soft houses, como já é feito agora no Xbox 360 e no PlayStation 3. O KVP disse que o Final Fantasy XV pode até ser um jogo bom, mas Final Fantasy tem que ter uma batalha por turnos, ou pelo menos um menu para selecionar o ataque. Aquilo me pareceu um jogo de ação, Final Fantasy aquilo não parece. Já transformar Plants vs Zombies em um shooter foi uma decepção. O jogo original era diferente, com uma proposta nova, simples e genial. Agora eles vêm com o Team Fortress misturado com as waves de Call of Duty, o que é muito triste. Finalmente, o estuprador de podcasts diz, aqui quem você fala estuprador de podcasts, vindo pra estuprar, ops, mandar seu feedback sobre o último programa sobre a E3. Vou dividir meu comentário por empresa. Eu não me considero nintendista, embora tenha certa preferência por jogos da Nintendo. Assim, me animei bastante com o novo Smash Bros, com a Xeno alguma coisa e com a maioria dos outros jogos. Devo ser uma das poucas pessoas que conheço que ficou entusiasmado com o Wind Waker Wii U. Eu achei os gráficos filha da putamente bonitos. Mesmo assim, me incomodo com o fato de a Nintendo já não criar franquias novas. Todas as inovações acontecem dentro de séries nada novas. O problema é que lançar novos games dessas séries é teoricamente uma atitude segura. Me mostre um novo Legend of Zelda e pegue meu dinheiro. É foda eu querer que a empresa mude e amadureça quando eu mesmo fico ansioso pelo novo game da série. Por falar em Zelda, eu realmente achei que eles mostrariam ao menos um teaser do novo game pra Wii U. Li uma entrevista com o Eiji Aonuma, o mastermind da série Zelda, que eles planejam realmente inovar com um novo game da série. Sim, eles sempre dizem algo parecido, mas Aonuma diz que essa realmente é a intenção desse game. É muito irônico que um dos homens mais importantes da Nintendo tenha dito o seguinte: se não mudarmos, podemos morrer. Nós precisamos evoluir, coisas precisam mudar, coisas precisam crescer. E ele coloca aí o link da reportagem onde isso foi dito. Eu espero que eles não só apliquem esse novo pensamento no novo Zelda, como na empresa em si. Bom, não vi sinais disso na última Nintendo Direct, mas tenho um pouco de esperança de que isso aconteça um dia. Mas, sobre o péssimo número de vendas do Wii U, o próprio Iwata disse à CNBC que a culpa era deles, dizendo que eles falharam no marketing e que ainda não lançaram nenhum jogo que mostre para o público, ok, isso é algo diferente. É bom ver que, pelo menos, os caras estão atentos a isso, mas me frustrou o fato de não terem mostrado isso nas últimas Nintendo Direct. Gostei do que vi, mas eu quero ver a Nintendo fazer algo realmente novo. Sobre a inferioridade do hardware da Nintendo, vejam isso. Coloca um outro link aí, dizendo que o Final Fantasy XV pode muito bem ser portado para o Wii U. Gosto da Nintendo, mas ela realmente precisa evoluir se quiser ter jogos como Kingdom Hearts 3, Final Fantasy XV e Metal Gear Solid 5 rodando num console dela. Sério, perder a chance de ter portes de games como esses, porque o console não suporta DirectX 11? Puta que pariu, Nintendo! Sobre a Microsoft, devo dizer que gostei mesmo. Eles realmente se preocuparam em mostrar coisas novas, o que é muito saudável para a indústria de games. Gostei de boa parte dos jogos que foram mostrados, especialmente o Project Spark, que parece ter um grande potencial. Dá pra perceber que a Microsoft está focando focando em novas ideias e tecnologias. O problema é querer forçar evoluções com o Kinect sendo obrigatório, mesmo que já embutido, e o sempre online, ou pelo menos a checagem a cada 24 horas. Bom, essa parte a gente viu que já foi derrubada. E o fato de que a mídia física não vai ter tanto valor, já que os jogos terão que ser instalados e você não poderá emprestar a mídia física para ninguém. Também foi derrubada, forçando assim o mercado da mídia digital. É como se a Microsoft quisesse ser o estandarte da evolução, tirando no processo algumas liberdades dos jogadores, sem mostrar ainda as vantagens disso. Basta dizer que o Xbox One não só funcionará em alguns países, como sequer vai funcionar em todos os estados americanos no dia do lançamento, e outro link dizendo que o Xbox One funcionará apenas em 21 estados no lançamento americano. Sobre a Sony, não me animei muito com nenhum exclusivo. Me animei mais com Final Fantasy XV e o Kingdom Hearts 3, que nem exclusivos são. Sobre a transformação da logo do Final Fantasy 13 Versus em 15, não achei que estavam me enganando. Mostrar que tinha outro nome me deu a impressão de que eles estavam bem conscientes de que aquela mudança não havia sido planejada. Meio que dizendo, olha, a gente sabe que era aquilo, mas agora é isso, beleza? Isso não me incomodou tanto. Aliás, gostei bastante dos trailers de gameplay que foram divulgados depois. Pois é, sair na frente por coisas que nós já temos não é lá um acerto da Sony, um deslize da Microsoft. Mesmo assim, tirando tudo isso, o PlayStation 4 me agradou mais, no geral. Ainda mais porque gosto de jogos independentes e os exclusivos chamaram a atenção também. No geral, não acho que um salto para a nova geração seja assim tão necessário. Temos games fodásticos saindo esse ano, o fato de vários jogos irem assim para consoles dessa e da próxima geração mostram isso. PlayStation 13 e o Xbox 360 ainda podem muito, e acho que essa transição toda é um tanto forçada. Acredito que o Kingdom Hearts 3 poderia rodar tranquilamente no PlayStation 3, por exemplo. Acredito ainda que tudo pode mudar. Quem sabe se a Microsoft simplesmente não volta atrás em suas decisões depois de ver o feedback de merda que está recebendo, não duvidaria tanto. E de fato deu. Bom, o e-mail acabou ficando gigantesco, é isso. Parabéns pelo ótimo cast e continuem assim. PS, acabei sendo um babaca porque simplesmente me esqueci de agradecer ao Ilaps por ter me mandado a apostila sobre lógica de programação. Já estou estudando há algum tempo e procurando mais material na internet, estou achando bem legal. Obrigado pela ajuda. De nada, cara. Fique à vontade. E todos vocês também precisam de ajuda, digam, o Baixo Fente Soco está aqui para ajudá-los a ter uma vida melhor ou a passar a impressão de que sua vida está sendo melhor. E vamos agora ao programa que fecha o nosso mês da cagação de regra e especulação sobre o possível novo Crash dos videogames. Até semana que vem. Antes de começar essa discussão aqui, antes de a gente tentar prever o futuro, vamos fazer uma viagem no tempo e explicar um pouquinho do passado para quem tá chegando agora, para quem não acompanhou os nossos primeiros podcasts e para quem realmente tá se fudendo para a história de jogos de diversão. Então, Ilapso, será que você poderia explicar um pouquinho para esses analfabetos dos jogos o que foi o crash dos jogos de diversão de outrora? No ano de 1983, só o Daigo era nascido. O pessoal da Atari e outros videogames da época tomaram uma série de medidas de anti-austeridade, era uma bagunça do caralho, você não precisava de licença pra lançar jogo, então cada um fazia o que queria, tinha jogos de péssima qualidade, jogos que bugavam, porque exatamente não passavam por crivo de nenhuma entidade, que fosse a Atari no caso, pra funcionar. E o bastião maior, talvez, né, o mais famoso, que gerou esse crash aí, foi o jogo do ET, que saiu, acho aquela que... Aquela pérola, que prensaram nos N milhões de cópias do jogo pra ter uma expectativa absurda de venda, não venderam nada quase, e o jogo era muito ruim, acharam que iam pegar o vácuo do sucesso absurdo do filme, não pegaram, e o destino dessas fitas, reza a lenda, foram esmagadas, trituradas e enterradas num aterro sanitário em Alamo Gordo nos Estados Unidos. E o que eu ouvi é que era num deserto de Las Vegas, assim. É por ali. Cara, se fosse num deserto de Las Vegas eu teria ido lá procurar, brother. Mas a história oficial é que é no Novo México, que é ali do lado, né? Novo México é do lado de Nevada. Novo México, deserto, Las Vegas, tudo a mesma coisa, né? É a mesma merda. E a nova que se conta é que tem uma galera montando tipo um Kickstarter, uma parada dessa aí, pra ir lá desenterrar as fitas. Porque parece que não trituraram, nem porra nenhuma, só juntaram, encaixotaram e enterraram lá. E botaram um X, né? E botaram um X. Cara, tinha muito fazer um jogo sobre isso. Uncharted 4, moleque! Uncharted 4, em busca das fitas do ET. O nome do jogo é ser Drake's Atari is back functioning. E aí faz um Kickstarter Inception. A gente faz um Kickstarter pra fazer um jogo sobre o Kickstarter. Isso. Moloch, acho que na sua estreia no Baixo Frente Soco, eu queria perguntar a sua opinião dessa época, né? Na época do Crash, jogos de péssima qualidade infestavam as prateleiras de todas as lojas e o preço não era abusivo, você não tinha nenhum outro aspecto pesado que fosse negativar. Por que isso, você acha que isso foi basicamente o suficiente pra quebrar uma indústria de videogame? Já que você tinha quantidade o PlayStation 1 tinha e alguns jogos de péssima qualidade, mas ele sobreviveu e o Atari não. O que aconteceu foi que naquela época muita gente lançava jogos sem controle de qualidade, o que acabava resultando em um monte de jogo merda e a clientela não queria comprar os jogos, então sobrava muito estoque, o que acabou causando crash, provavelmente, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. E a gente discutiu também no nosso Era Uma Vez um Beat 8 Bits, o primeiro, né, da saga que virou nossa saga de aniversário aqui no Baixo Frente Soco. É, que agora já se perdeu porque o aniversário é daqui a 2 semanas praticamente, né? E a gente não vai conseguir lançar 10 episódios em uma semana, não sei. É, vai ser de 50 em 50. Mas é legal a gente lembrar também que muitas divisões de marketing de empresas resolviam usar jogos apenas como divulgação das suas marcas. Sei lá, a Veia Quacker lançando o jogo pro Atari, um jogo merda. Mas como era barato, fácil acesso e tal, você botava lá, fazia e vendia. E ficava aquela porra, né? As pessoas não sabiam o que comprar mais, criou uma má fama fodida pros jogos e morreu. A Nintendo... Também tem o seguinte, tem outros detalhes também. Nessa época, os computadores pessoais, a gente tá falando no começo da década de 80, né? Então, por exemplo, quem quiser ver isso de uma forma romanceada e mais divertida do que ficar lendo artigo de revista da época ou recuperado hoje em dia, vê aquele filme Piratas do Vale do Silício, que é o enfermeiro do plantão médico e um outro maluco fazendo o Steve Jobs e o Bill Gates. Esse filme é muito bom. É muito maneiro, assim, e é muito escroto, né, cara? Porque começa vilanizando o Bill Gates e botando o Steve Jobs de herói. Aí no meio reverte e no final mostra que os dois são dois filhos da puta. Que é o que eles eram naquela época. Naquela época, né? Corrupção da XP e da Gil, porque, pô, os mobs chegaram em levels absurdos aí. Então, 82, 83, a Apple, a IBM, essa galera tava começando a produzir computadores pessoais de fácil acesso e estavam começando a criar a necessidade de você ter um computador em casa. Vale lembrar que antes disso, computador era uma... A ideia de computador era de mainframe, né? Só empresas que tinham essa porra. Ninguém precisava dessa merda em casa, né? Uhum. De fato era isso. E essa necessidade foi se construindo nessa época. E essa competição entre videogame e computador também gerou um pouco disso, né? Então, Face, você tá lembrado, né? Se não tiver lembrado, tá na hora de lembrar que quem foi responsável pela ressurreição da indústria de jogos naquela época foi a Nintendo, que era uma empresa de cartas e whatever. E resolveu trazer de volta no Oriente, depois de vir em massa pro Ocidente, um novo conceito de jogos de diversão como o Famicom na época, que depois veio a ser conhecido como somente Nintendo, e hoje em dia é apelidado como Nintendinho. Eu queria saber o que você acha que a Nintendo fez naquela época pra conseguir acertar esse crash. Acho que foi o Donkey Kong, né, na época também, né, não sei se foi um pouco antes disso, na época do Famicom, né, que ela trouxe o Donkey Kong, que a galera viu que o jogo era diferente, né, os gráficos melhoraram bastante da época, né, e ela trouxe o videogame de volta pra casa das pessoas, né. Um controle de qualidade, né. Vale lembrar até o controle da Nintendo, né. Desculpa. O Donkey Kong, a máquina de Donkey Kong é até anterior ao crash, ela é de 81, né, eu acho que ele fica até como um marco de que, apesar do negócio quebrado, você tinha insumos pra acreditar que poderia dar certo, né? Porque 2 anos antes saiu essa máquina diferenciada, etc. Sucesso na porra do mundo todo. Então acho que isso ajudou a acreditar também. É, eu acho que a Nintendo era muito desacreditada, né? Assim, os caras viam a galera construindo, trazendo o Famicom pra cá, e que aquela porra não ia voltar mais, não ia fazer mais sentido, né? Depois do Crash, ninguém acreditava mais. Mas aí foi chegando o Mario, jogos de qualidade, né? No caso, com um selo da Nintendo, né? Produzido por eles. Não entrava qualquer coisa, né? Que é o que ela faz até hoje, né? De certo modo, né? Talvez tá já puderam ela até hoje, né? Mas na época foi que funcionou, né? Tô com esse gancho, eu queria até fazer uma pergunta pra vocês. Perguntar até pro meu amigo Senhor Eternidade, que não esteve aqui no nosso último programa, mas está se esforçando pra voltar, porque já perdeu a posição dele de leitura de e-mails pra nossa amiga. amiga Rebeca Lhoste, negão gostoso. Cara, já perdi isso há muito tempo, cara. E jamais. You lack the tits, meu amigo. Porque ela é a melhor de todos. Todos. Segundo o cara que mandou e-mail aí. Eu queria perguntar pra você, porque o controle de qualidade, pelo menos uma atenção maior na qualidade que os jogos foram lançados, foi uma das coisas mais principais que salvaram a indústria na época dos jogos, que teve o primeiro Crash. Hoje em dia, você acha que tá faltando... Você acha que a falta de qualidade dos jogos seria um problema futuro dos jogos? Cara, hoje em dia eu acho que não. Eu acho que ainda tem um controle de qualidade forte, pelo menos nos jogos mais acessíveis, que são os jogos que a gente ouve mais falar, que tem mais hype, que aparece nas revistas online e tudo mais. Eles têm um controle de qualidade forte. Eu acho que o problema deles não tá exatamente na qualidade em si, mas sim na falta de originalidade, na minha opinião, pelo menos. Porque claro que tem, tipo, um monte de outros jogos que a gente tem acesso também, tipo, a gente que aqui realmente é fã de jogos eletrônicos, tipo, por exemplo, no Greenlight, você, do Steam ou em outras plataformas, tipo, que tem acesso a jogos independentes, você acabam deixando passar, entre aspas, algumas coisas, tipo, não tão boas. Uhum. Mas é uma coisa, e tipo, não chega nem perto do que era naquela época nessa crise que vocês estão falando. Naquela época era assim, tinha aquelas merdas, tipo, jogo do ET. Hoje em dia você vê, tipo, tem jogos que são ruins e tal, que você fala, tipo, ah, legal, esse jogo não é maneiro. Mas nada que ofende fortemente sua inteligência. Hoje em dia também, como os jogos ficaram mais complexos, você tem uma possibilidade maior do jogo sair mal feito em algum aspecto, né? Tem 350 mil objetos num cenário 3D e se um deles não for com a cara do outro, já tem um bug, né? Pitfall era um jogo que, porra, tinha 15 objetos aparecendo na tela, se tanto no máximo. Uhum. Nem objeto era, devia ser procedural aquela porra. Então hoje em dia é muito mais fácil você ter problema no jogo. Por outro lado, tá na era do shovelware mesmo, né? Sai tudo mal feito, foda-se, depois vai consertando com o feedback de usuário e adaptação de versão de firmware. Mal feito também é que nível, né? Hoje o nível de complexidade da criação de um jogo, principalmente um jogo AAA, é infinitamente maior do que aquela época. Testa. Software é pra testar. Concordo. Agora, será que esse controle de qualidade por uma outra... Olhando pra um outro aspecto, que se você parar pra pensar, tipo, no controle de qualidade como bugs e alguns problemas de cenário, textura, etc, você pode encontrar, esses podem não ser tão aprimorados, mas o controle de qualidade em si no interesse e na qualidade do jogo em si, no aspecto geral do jogo. Será que isso não pode estar influenciando um pouquinho diretamente na mesmice que a gente tem nos jogos que o Senhor Eternidade falou? Porque quando você vai fazer uma pesquisa pra fazer o que as pessoas querem num jogo, aí você vai FPS, FPS, FPS, FPS, FPS, FPS. Não dá pra confundir controle de qualidade com ver o que tá dando certo e ficar copiando e repetindo isso ao infinito, né? Acho que um problema dos jogos, esses AAA no caso, é que os caras têm que trabalhar um ano, sei lá, cinco, sei lá quanto tempo demora, mas no mínimo três anos, sei lá. O cara tem que trabalhar, botar uma equipe gigante pra fazer a porra de um Uncharted da vida, né? O cara não consegue fazer iterações pequenas, lançar um software pequeno, sei lá. Igual aquele Sonic 4, né, fez. Os jogos da Telltale fazem também. Episódico. Episódico, pequeno, porque, tipo, porra, metodologia ágil de jogos, né? Isso, é certo, cara. Porque se os caras vendem o primeiro episódio, meia dúzia de gente comprou, abraço, já cortou o custo pra caralho, e os caras... Já teve feedback, cara. Não sei se não daria, não, cara, porque as engines desses jogos estão prontas, assim, em geral, né? Exceto quando, sei lá, vem um maluco e fala, ah, não, vou fazer um negócio novo aqui pra renderizar o cabelo da protagonista, que eu acho que vai ser a parada. A exceção desses casos, cara, até hoje tem jogo sendo feito com a engine do Unreal. Tá aí, sei lá, 15 mil anos no mercado e o nego tá usando e usa bem, funciona, entendeu? Na verdade, só tem jogo usando ela hoje em dia, não tem mais nada, né? É tudo Unreal. Também tem a questão de que num jogo, tipo, nesses jogos que os caras fazem vários episódios, como a maioria dos personagens se repetem e tudo mais, então eles também aproveitam todos os modelos. Tipo, já tem um personagem lá com o rigging, o cara só pega e faz a animação nova que ele precisa fazer. E é isso. Assim, então, cara, é tipo, o segundo episódio sai bem mais barato que o primeiro. Assim, o Joel do The Last of Us é o Drake com barba, sacou? E velho, assim. Igualzinho. Os caras aproveitaram mesmo o mocap, né? Não, eu já não sei, mas não acho difícil também, não. Acho plausível. Mas, assim, tem muita coisa que é parecida, que é quase igual, e até porque não tem motivo pra mudar, né? Se o protagonista dos dois jogos é um maluco branco, né? O white male, né? American white male, aquela porra. Pra que você vai ficar mudando um 15 mil coisas? Mas mesmo assim, eu acho que não é tão barato, assim, fazer os jogos. Com certeza não. Porque a quantidade de empresas que faliu nessa geração, a Nintendo tá cheia de problema também pra fazer os jogos em HD, tanto que adiou um jogo dela pro ano que vem, todos os jogos que ela anunciou esse ano é tudo pro ano que vem também, não vai sem nada esse ano, só o Wind Waker HD. E esse é um dos motivos que a gente tem um medo que realmente tenha um crash. A gente vai discutir algumas situações aqui ao longo do programa, mas você vê constantemente cada vez mais a indústria passando por problemas financeiros hoje em dia. E a situação só tem piorado. E aí que entra esse lance de lutar, que as pessoas querem botar DRM nos jogos, querem combater a venda de jogos usados e tal. Porque se parar pra pensar, antigamente o mercado de aluguel de jogos era muito maior que hoje em dia. E aquilo, você quer pra mim, um inimigo muito maior do que você vender jogo usado era o cara alugar o jogo, porque tinha jogo que você alugava, zerava e nunca ia comprar. Exatamente. Mas é o seguinte também, cara, a gente só tá vendo o lado ruim das coisas aqui, né? Tem que fazer também uma análise de oportunidade das coisas. Se os jogos são muito caros, porque tem uma série de expectativas, o nego espera que o Call of Duty 2014, podia ser por ano já o nome, isso, isso e aquilo, e o FIFA 14, e o Pro Evolution 14, o Madden 14, tudo que é da EA, né? É, e da Activision, etc. Vai cumprir uma série de expectativas e porra, o cara tem que cumprir, ou então ele não se dá ao risco de tentar inovar em alguma coisa, porque porra, vai que dá errado, vai que é mal recebido, né? Aí você tem a oportunidade também de ter uma nova geração com uma participação maior, né? Não digo que vai ser pautada, porra, mas com participação maior de jogos criativos, que geralmente são os mais independentes, né? Como, sei lá, pra citar dois ou três, teve o Bastion e aquele Braid, né? Desses últimos anos aí. São jogos que... Eu não diria que jogos criativos são mais independentes, eu diria que jogos independentes são mais criativos. Isso. Pô, é o Toshines aí, o Toshines Reverso aí. Pode ter uma participação maior desses jogos, uma abertura maior pra esses jogos, que são jogos que custaram menos, né? Custam menos em geral, e qualquer retorno do que você não investiu muita coisa é muito, né? Então, inclusive, assim, acredito que sejam jogos de desenvolvimento mais simples até, equipes menores, etc. Claro. Não, claro, alguns jogos são feitos por uma ou duas pessoas, né? Pois é claro que assim, a gente não vai ter mais uma realidade, tipo o Pitfall que eu citei mais cedo, né? Que foi um cara que fez, tá na capa, assim. É criado e desenvolvido por fulano de tal, é até um homônimo de algum ator de Hollywood, aí, sei lá. E, assim, não vai mais ser assim, né? Nem tem mais, acho que, por que ser assim. Hoje em dia você trabalha em equipe com muita facilidade, mas você não tem necessidade de fazer investimentos absurdos e querer retornos absurdos. Você pode fazer investimentos menores e ter retornos condizentes. E intervalos de retorno menores também. É, mas também não é porque tem uma ou duas pessoas que o custo é tão baixo, claro, assim, claro. Porque ao mesmo tempo o cara levou anos e anos pra fazer essa jossa. Né? Uma coisa, Porto, que você falou sobre a criatividade, né? Que você não vai dar na mão de uma equipe lá, super criativa, dinheiro pra caralho, o cara fazer uma coisa super inteligente, sendo que o Call of Duty tá vendendo pra cacete. Claro. Eu, como empresa, vou botar na mão desses caras que faz Call of Duty todo ano. Mas a parada é, isso tá dando dinheiro agora, isso tá dando certo agora. Mas, tipo, já vai começar e se bobear já começou a queda. Mas não, será que essa queda começou ainda não, porque a porcaria do Call of Duty bate recorde todo ano. E outra coisa, pessoal, assim, a gente tá especulando, é claro, a gente até tem umas coisas que indicam que a gente tá certo, mas, por exemplo, pô, a indústria de literatura e de cinema, elas estão assim há décadas, talvez, né? Literatura, talvez. Aquele cara que faz os livros do Da Vinci, Inferno... Dan Brown. Os livros do cara são todos iguais, cara. É, o mesmo personagem é sempre a mesma estrutura. Vai aparecer uma mulher fodona. Ele tem uma estrutura que é sempre igual, mas ele muda a temática, ele muda uma coisa aqui, uma coisa ali, sacou? Sim, mas assim, se for pensar assim, os jogos de FPS são todos iguais, um é guerrilha moderna, um é segunda guerra. Não, é que tá. O jogo que vende é quase tudo igual. Quer dizer, tá, o cara faz uma sacanagem, tipo, muda o tipo da guerra. Tipo, a primeira guerra, quer dizer, o tipo da guerra não, o número da guerra, né? O contexto da guerra. Mas eu tô falando, tipo, ele não muda a temática, ele não muda, tipo, ah, não, vamos fazer uma guerra no espaço agora. Tipo, até tem de vez em quando isso, mas não são os que vendem mais. Os que vendem mais é, tipo, o Call of Duty e o Battlefield, que são, tipo, guerra militar padrãozão. Teve aquele Call of Duty que eles começaram a fazer uma parada meio de futuro próximo, assim. Não sei, talvez eles queiram mudar um pouco nesse sentido. Talvez eles estejam precisando de algum tipo de inovação, não sei. Acho que é complicado comparar livro com videogame, porque videogame vocês estão falando só da história, do enredo, mas a jogabilidade é muito importante nessa diferença entre um Call of Duty e um Vanquish, que seja, essa coisa que também eu não gosto, mas porra, a jogabilidade pelo menos é bem diferente. Agora, você vê também como o marketing é uma parada que pesa, né? Call of Duty, Medal of Honor, todos esses jogos aí, eles têm uma campanha de marketing animalmente pesada. A galera da indústria de jogos está gastando uma grana em campanha de marketing. O Assassin's Creed 3 estava sendo veiculado no octógono do UFC. Uhum. Tem sido um dos patrocínios principais de jogo. Acho que o principal é aquele da Budweiser sempre, né? Aquela Bud Light lá. Mas vira e mexe tem coisa de jogo aí. Daqui a pouco vai ter jogo no Touchdown, caralho. No Super Bowl, fazendo propaganda. Até no Bioshock. Eles mudaram mudaram a capa porque o jogo parecia vender mais, né? Se botasse o personagem principal com uma shotgun nas costas, alguma coisa assim, do que uma capa mais conceitual, mais a ver com o universo de BioShock, né? No mesmo jogo, se você pegar em regiões diferentes, ele tem uma capa diferente exatamente por conta disso, que é pra causar um impacto naquela região. O Heavy Rain americano tinha a mulherzinha com o peito quase de fora na capa e o europeu só tinha origami, por exemplo. Mas você vê isso desde muito tempo, né? O Final Fantasy VII, por exemplo, a galera achava que um jogo de ação quando comprou. Viu um maluco lá com um espadão e falou, caralho, vou enfiar porrada em geral. Espadão e motoca, né? E falou, irado. Ah, cara, teste AB, eu não acho que tá errado, não. Isso tá. Esse é marketing. Isso é marketing. É marketing. Faz até hoje. Eu acho que não tá errado nem certo, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? É isso aí. Acho que tá certo, cara. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Você vê, por exemplo, os custos de desenvolvimento dos jogos estão cada dia passa maiores e maiores e maiores. Você vê o próprio exemplo do Tomb Raider com a Square, que eles investiram uma grana pesada pra revitalizar a série, pra renovar e fazer um jogaço. Ninguém aqui, mesmo aqui quem não jogou, pelo menos jogou alguma coisa, sabe que Tomb Raider 2013 é um jogaço. Jogo muito. Não joguei e não gostei, cara. Ih, é, mas aí, tem, pô. Não tem como. Tô zoando, O Cavaleiro Kong tava me contando aí que ele conhecia uma galera que tava odiando o jogo. Sim, olha. Vai ver fã da série antiga e não gostou. Como alguém não gosta daquele jogo, cara? Ah, não sei, brother. Vai ver gay também, né? Não sei, não gosta de homem. Tem nojo de mulher. Tem esses casos aí. Tem muita gente que acha que é gay quem não gosta de Call of Duty. A Square Enix gastou tanto dinheiro com esse jogo, tanto dinheiro com campanha de marketing, com desenvolvimento e tal, que eles estavam esperando um retorno absurdo de mais de 5 milhões no jogo, logo no começo. Vendas. 6 milhões. 6 milhões de unidades. 6 milhões de unidades de venda. Pelo amor de Deus. Você foi erro deles. Mas foi um erro absurdo. Foi um absurdo. Não foi só deles, por exemplo. A Capcom, quando lançou o Ultimate Marvel vs Capcom 3, falou, vamos vender 2 milhões! Vendeu 600 mil. Cara, se eles tivessem um DLC com a Lara semi-nua, pronto. Isso é verdade. Não, mas o pior é que você... Mas acho que essas coisas têm consequências. Você vê claramente, tipo, DLC que tem a personagem com menos roupa, vende pra caralho. E isso é um fato. Você pode procurar aí. Muito virgão, né, cara? Não, mas você vê o próprio... Até jogos independentes. Você vê Journey, um jogo independente que bateu aí... Teve DLC, tipo, ele é pelado nessa porra? Não, eu também não sabia que tava nesse nível, não. Esse dia eu baixei, é um safado. Produção, voltando a falar dos custos de produção. Os custos de produção de um jogo independente... Não, olha só, mas aí eu falei do Braid também, agora você falando do Journey, é independente com aspas enormes, né? Sim. Esses dois aí. Esse Genova Chain, desde que ele defendeu a tese do outro lado dele, ele tem aporte absurdo de dinheiro aí. Não, mas o Genova Chain falou que no final, quando foi chegando ao final do desenvolvimento do Journey, ele falou, fudeu, a gente vai falir, a gente vai fechar, a gente não tem dinheiro. A gente gastou a porra toda, tamo fudido. O jogo ia ser The Final Journey, né? Pois é, tem matéria daqui dizendo por que a Dead Game Company quase faliu. Quase faliu, é, eu tô ligado. Fazer o Journey. E, porra, é ele explicando depois que quando o jogo lançou, foi um sucesso, o retorno veio aos poucos, eles conseguiram pagar o jogo e depois veio um lucro. Então, quando você tem você tá investindo milhões, você é uma empresa que tá focando no lucro, tá investindo milhões pra fazer um jogo, se você não espera que você vai ter um retorno rápido, fudeu, né? Você vê aí vários jogos que foram descontinuados. Tipo, Mega Man não sai mais Mega Man. 12 mil Mega Mans que saem mais. Pois mas é. Mas aí é porque a empresa é burra, né? Não tem nada a ver com dinheiro, não. É falha de planejamento. Uhum. É que nem você ter filme... como se a MGM parasse de fazer filme 007. Falar, não dá dinheiro essa porra. É claro que dá. Você que é um idiota burro e não sabe, né? Mas... tem esse Capcom, caso também, claro. Termina. Terminei já. Tá, beleza. A Capcom, ela conseguiu renovar a série Mega Man do Mega Man pro Mega Man X, o que deu um boost de novo nas vendas, mas ela se perdeu na série. Ela tentou algumas coisas no GBA e tal, no DS, mas simplesmente a série é a mesma coisa de sempre, só que, sei lá, como se fosse um DLC novo cada jogo. É. Será que a mesmice no mercado também é um fator que pode levar a um crash futuro? Não sei, cara. Olha só, a gente tá desde... PlayStation foi em 94, né? Caraca. Então, PlayStation 2 foi 2000. Então a gente tá há quase 15 anos jogando jogos que vários deles estão nesse fluxograma. visão em terceira pessoa, mundo 3D aberto ou não, parcialmente aberto, e você usa armas pra matar pessoas e cumprir objetivos, assim. Então, assim, isso é um padrão de jogo sendo usado há 10 anos, pelo menos, e que não se esgotou totalmente ainda, porque o cara vai e inventa uma coisinha ou outra ali nova. Ou então FPS também. Eu acho... mulher pelada, customização de arma e tá bom. Eu acho que são muito poucos jogos, né, que você vê que realmente inovam em alguma coisa, né, assim. Sei lá, teve, pelo menos que eu lembro, assim, é o Ocarina of Time, né, o Half-Life, o primeiro Half-Life, né, que fez bastante coisa, acho que o Portal também. Você tem alguns marcos, assim, na indústria, mas... Ó, você tem uns marcos, isso é bem claro, principalmente com Half-Life 2 em relação aos FPS, só que ao longo da história também você vê pequenas modificações que vão uma se alinhando à outra, até você ter uma modificação bizarra quando você parar pra comparar com um. São homeopáticas, é exatamente o que você tá falando, assim, de um pra um, tipo, do Pro Evolution Soccer 3 pro 4, mudou um pouquinho, pro 5, pro 6, aí quando você compara o 2013 com o 2000, fala, caralho, é outro jogo. Pois é, pega Half-Life 2, olha só, nego vai me pedrejar, tô fudido. Apedrejar. Mas pega Half-Life 2 pra jogar hoje em dia. Eu joguei, merda. Tu gostou? Eu peguei pra jogar Half-Life 2, eu não consegui, brother. Eu joguei no Xbox ainda. Você se joga no computador e enche de mod que deve ficar mais zerado ainda, cara. Não, eu joguei seco no computador, sem mod. Mas enche de mod, bota a mulher pelada. Half-Life Rio, pega um monte de mod. Half-Life Dragon Ball. Mas a gente vai achando que vai ficando velho por uma série de motivos. Porque o Gordon Freeman não fala, porque é um FPS meio assim, já não funciona mais hoje, né? Você não vê nem a mão do maluco se olhar pra baixo, porra. Você vê o pé do cara se olhar pra baixo? Half-Life? Não vê o pé do cara, tá flutuando ali, né? Não, mas uma coisa que eu acho irado que o Half-Life faz, eu não sei se os outros é assim, ele faz muito bem, é você ter a sensação que você andou pra caralho no jogo. Sim. Você não tem como, ele não te tira do personagem, você não tem animação, não tem porra nenhuma. Você dá uma volta até no final do jogo, você volta pra onde você começou, mas você tem a sensação que você andou pra caralho, sabe? Sim. Não é aquela parada de cortar o vídeo, você tá em outra missão, você joga 40 minutos, cortou, você tá em outro lugar. Eu acho que isso ele fez bem pra caramba. Isso ele fez, e fez também o lance de narrativa contínua, né? Que você não para pra assistir uma cutscene, as paradas estão acontecendo. Certo. Você tá ali, você tá olhando pra onde você quer, você tá correndo pra onde você quer. Errado. Se você quiser, você não olha pro que tá acontecendo. É, exatamente. E acontece, brother. E você jogando Half-Life, eu jogando Half-Life 2, principalmente a primeira vez que eu joguei, quando aconteciam determinadas cenas, foda-se que dá até pra dar spoiler, mas não vou nem... Na moral. Você assiste algumas cenas e você, tipo, cara, não, vira o mouse, bro. Não quero ver essa merda aqui. Não, e só pra gente fechar também, né, que a parada nem é Half-Life, mas uma parada irada que ele faz é essa coisa de você olhar pra cena. Ele faz muito bem, porque eu tava jogando há pouco tempo o Dishonored, né? Ele é a terceira pessoa, é a primeira pessoa também, ele tem esse negócio de você tá ali, o CG entre aspas, né, animação rolando, e ele deixa você no controle, mas ele vira você pra câmera, pra ação, né, pra cena que você tem que olhar. O Half-Life, ele gera a cena e você tá olhando pra ali porque alguém chamou tua atenção, alguma coisa acendeu pra ali, você olhou pra lá. Alguns jogos eles usam aquele esquema de botar algum botão pra dar um zoom na ação que tá acontecendo, né? Tipo, você não é obrigado a apertar o botão, mas você pode apertar o botão e ver aquela cena melhor. É, isso rola direto no Metal Gear 4. Só rola, né? Grande filme de Hideo Kojima. Tem outro aspecto também que a gente não comentou ainda, que é a transformação do público que consome esse tipo de coisa, né? Um público maior, né? E dita que você depois, essa geração Guilherme Gamer aí, é um pessoal novo. Mas assim, que é muito válido, assim, e que é importante. Eles têm um poder de compra e o cara quer jogar Call of Duty mesmo, quer jogar essas porra aí. Quer jogar. É o cunhado da minha namorada. O Xbox, o Xbox dele tem Pro Evolution Soccer, Call of Duty e Battlefield. E foda-se, tá feliz pra caralho e é isso mesmo. E tá ótimo. É, tem essa galera que tá interessada nesse tipo de coisa. É, assim, o público de videogame não ia ser pra sempre telespectador de filme sueco, sacou? Uma hora ia popularizar a parada a esse ponto. E acho que talvez a hora tenha chegado. E é pra isso que existe Nintendo pra gente, que é fanboy. Não, que bom que popularizou também, cara. Porque, tipo assim, ajudou a expandir muito o mercado. O mercado tá mainstream aí, não tem mais aquele preconceito todo. Mas, tipo assim, junto com isso também tá trazendo essa nova situação, que, tipo, os jogos estão indo pra um rumo absurdo de realismo e tal, que tá ficando tudo caro. E as empresas estão conseguindo acompanhar o que elas mesmas criaram. Isso é uma coisa interessante porque rola uma pressão das mídias dos repórteres de jogos, essas coisas, em relação aos gráficos, cara. E você tem depoimentos de empresas falando, cara, essa porra dessa pressão de sempre ter gráfico melhor, o meu jogo não vende porque o meu gráfico não é tão foda, mudança de geração, você tem que ter gráficos surpreendentes e cada vez mais investimentos em gráficos. A culpa é da imprensa, tá, ô Tengu Maru? Você que tá com a categoria de safados aí, obrigando as pessoas, essa tirania de gráficos. Mas é, mas bem ou mal, tem um pouco da culpa da imprensa aí também, porque cria, é formadora de opinião e cria uma necessidade que não existe nas pessoas de ver gráficos melhores e melhores e melhores. Aí o cara quer reclamar, quer avaliar um jogo, aí começa a esgotar os fatores de avaliação que ele tem, aí ele começa a falar do gráfico. Começa a falar, não, porque o gráfico do Battlefield é muito melhor do que o gráfico do Killzone, não sei o quê. E começa uma corrida armamentista de gráficos que só encarece o produto. E encarece cada vez mais. É, eu acho muito isso também, cara. Assim, até tem aquela coisa, né, de os outros ficar comparando, né? É, quando vira a geração, a primeira coisa que... Acho que a maioria das pessoas é o que a gente tem em contato, né? A primeira coisa que a gente vê é o gráfico. Você vê o gráfico, é. É, aí fica, pô, mas o do Xbox é melhor, aí a imprensa, né? O Tengomaru lá, coloca o... Até porque, pessoal, tirando hoje em dia, né? Hoje em dia, o videogame tem uma série de recursos com internet, etc, né? 50 mil objetos na tela aparecendo. Então, você tem a coisa do processamento que é importante, mas até então, o que motivava a ter uma outra geração eram motores gráficos mesmo. Ah, agora eu consigo fazer esse aqui com um processador de 32 bits de barramento. Eu vou fazer outro. É, porra, 128. É, o que motivava era isso. E agora, tudo bem, que não é mais, mas acaba que fica essa cultura, né? De você falar, ah, mudou, agora o gráfico vai ser melhor. Só que não. É, o problema eu acho que tá na comunicação, né? A gente tá acostumado, quando você tava falando, desde Nintendinho, Super Nintendo 64, PlayStation, por aí vai, passar de uma geração pra outra e todo mundo prestar atenção em gráfico. A gente mesmo via dessa forma, né? Caraca, agora tem CG. A gente não chamava de CG, a gente chamava de... Eu chamava de computação gráfica de bobeira, assim. era o hipster, galera, né? Não, é porque a galera falava no colégio. Era tipo, você viu aquela computação gráfica, moleque? Caraca, que bosta. Computação gráfica, né? O jogo inteiro é computação gráfica. Mas assim, hoje em dia que é essa porra de FMV, né? Full Motion Video. Mas assim, de fato, a primeira coisa que você ainda olha acaba sendo o gráfico. E é por isso que talvez as apresentações hoje em dia ficam essa coisa que o negócio é chato, né? Porque o cara vem, você vai poder fazer não sei o que com o PlayStation. Fala, porra, foda-se, eu quero ver o gráfico, caralho. Que é igual, né? Vamos mostrar o cachorrinho. É. Eu chamava de abertura. Abertura, boa, gostei. Mesmo se estiver no meio do jogo, era abertura? Não, na época não existia meio do jogo, era só abertura. Aqueles jogos tipo Resident Evil, né? A gente tá caminhando, então, com essa pressão de gráficos, com esse marketing pesado, com todas essas porras, pra um custo cada vez maior pras empresas desenvolverem os jogos. Será que esse é o maior motivo que a gente encontra hoje em dia pra um possível crash? Porque conforme o custo de desenvolvimento do jogo vai aumentar, o preço do jogo vai aumentar e outras medidas vão ser tomadas, como o DRM, como parte online. Eu vou pra rua, parceiro. Eu vou pra rua. Vou quebrar tudo lá em Santa Mônica, que tem uma porrada de estúdio lá de videogame, que é tudo num prédio só, vou quebrar todo mundo nessa porra. Mas cara, se você fosse pra rua, Ilapso, quem você culparia? O... Ah, não sei, brother. O Paz e o Cabral, provavelmente. Filhos da puta. O Haddad, o Alckmin, essa galera aí. Na verdade, assim, a culpa não é de ninguém. Não tem culpado, assim. A culpa é de todo mundo que envolve. Jogador, imprensa, acaba sendo, né? A divulgação, né? E aí entra blog no meio. É, a imprensa, o pessoal que desenvolve, o pessoal que consome, a Sony, a Microsoft, a Nintendo. Tem que boicotar, entendeu? Tem que boicotar. Eu acho que uma dificuldade muito grande é na comunicação também, galera. É muito fácil você tá lançando um console novo e falar assim, tá vendo? O gráfico aqui agora é muito melhor. Do que você tentar explicar... Nem é tão melhor assim, mas tudo bem. Hoje em dia, sim. Mas a não ser que você tenha uma inovação muito grande, tipo Wii e Kinect, não tem como você mostrar de outras formas que o console evoluiu, sabe? É difícil comunicar esse tipo de coisa também. Em tempo de anúncio, né, de fato, né? O cliente acaba não entendendo o produto. Mas eu realmente tenho a impressão de que realmente não evoluiu muito. Não, tipo o Wii U, que o Mauro mesmo costuma falar muito. Fala aí, Mauro, a tua história lá de nego não sabe comunicar o Wii U. Não, eu nem em relação a isso, eu tava pensando aqui agora. Face, a Nintendo ouve esse programa, cara, tua chance é essa, brother, vai. Vai. Brilha. Brilha muito no baixo preço. Te amarra, né? Sobre a comunicação da Nintendo, né, que na época que eles lançaram o Wii U, né, se eu não me engano, foi A CNN lá fora, na primeira E3, né? Acho que foi ano passado. Falou que era um apêndice do Wii, né? É, foi como um controle do Wii, sacou? Eu também entendi isso na hora. Eu não entendi o que era. Os caras, comunicação de merda, né? Assim, a comunicação sendo ruim. E o que eu tava pensando era em relação a esses... A gente tá falando muito sobre o 3D, sobre essas coisas que é... Sobre o 3D que é o futuro, né? O que é a primeira coisa que a gente vê. Será? Não, o 3D já é um presente, né? A utilização ampla do 3D é que pode ser um futuro. O Shadow of the Colossus de PlayStation 3 e o Ico, talvez o Ico não tenha certeza que eu não comprei, mas o Shadow of the Colossus com certeza é em 3D. Tá muito bem feito, inclusive. É, né? Mas... convertido a videogame, né? Funciona. Cara, eu acho que isso pode ser até uma discussão pra um outro podcast, que é um tema interessante. Pode. Tipo, será que o 3D emplaca ou não nos jogos? Mas assim... Não, pode ser que emplaque, só pra minha opinião, eu acho que pode emplacar se fizer igual no cinema. É obrigado. E eu ainda me arrisco a dizer que o Nintendo 3DS, o menor atrativo dele é o 3D. A primeira coisa que eu faço quando eu pego o 3DS é desligar o 3D. É, isso aí, mano. A bateria dura muito mais, cara, se você desligar o 3D. E nem é tão maneiro assim o 3D. Você tem que segurar o jogo numa posição muito... Você tem que ficar parado olhando pra ele. É, depende do jogo, você não consegue ver o 3D direito porque você fica mexendo a mão e tal, e não dá, você mexe a mão, mexe a tela. Ainda mais eu que jogo em ônibus. Cara, deve ser uma merda. Foda-se, né? É um cocô. Mas o... não, é legal quando funciona, mas já não funciona, é um cocô. A parte de grandes novidades, tipo um emote, um 3D, etc, é complicado você demonstrar pra pessoa a necessidade que ela tem de um produto novo, ou a possibilidade que ela tem com um produto novo. É. A não ser que você mostre, porque mostra um gráfico muito mais bonito, né? Coisa que você... Era isso que eu ia falar, né? Por exemplo, agora a gente vai pra essa geração nova, né? Do PS3 pro PS4, do Xbox pra esse Xbox One. Se você for ver, a Microsoft tava lá, lançou uma porrada de tranqueira, né? Que ia ter Skype, Netflix, roteador de televisão, uma porrada de merda no aparelho. Que eu tenho na minha televisão e no meu computador. Se você comparar também, foi até uma parada que eu falei lá no grupo lá, do Batman Zulco, né? Será que o Play 3, o Play 4, a evolução foi grande? Foi porra nenhuma. Não, foi nada. E a gente bate o olho, o gráfico não é grande. É igual. Cara, se você botar o PC aí no meio, então, cara, nossa senhora. O maior exemplo, a maior prova de que essa geração aí tá prematura é que todos os principais jogos que eram anunciados eram lá pra Wii U, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Metal Gear, Watch Dogs, não lembro mais nenhum, mas esses dois são suficientes. Tudo pra tudo, sabe? Pra tudo. Então assim, porra, que grande incentivo eu tenho de comprar um PlayStation 4 ou um Xbox One se o que eu quero é jogar Metal Gear 5? Cara, pra poder jogar sei lá. Cada um com seu. O gráfico vai ser um pouco menor, mas a gente tá conversando aqui, a gente é exceção, né? A gente não é regra. Eu gosto de gráfico. Eu também gosto de gráfico. Acho que é bonito, né? Não, mas não é nem o gráfico que eu tô falando que a gente é a galera que acompanha esse mercado, que acompanha essas coisas, mas o cara que tá na casa dele, que o cara que joga o Call of Duty, sair pra ele no Play 3, ele vai continuar comprando lá. Pô, fora que você é no PC, essa porra, né? Muito melhor, viu? É bem mais prático. É muito melhor. Porra, não. Mouse e teclado, meu irmão. E agora, esse negócio? Cara, enquanto saírem jogos pra PS3, eu não vou comprar PS4. Tipo isso. Vai melhorar um pouquinho, pô. Vai ficar mais bonitinho ali, o anti-alliance ali. Foda-se. Não, mas aí se você parar pra discutir esse negócio dos gráficos, por exemplo, você pega jogos do PlayStation 2 que até hoje são fodas, cara. Você tá indo duas gerações depois, quase, e o jogo ainda é bonito pra cacete. Você pega Shadow of the Colossus, por exemplo. Você vai falar, não, foi remasterizado em HD pro PS3. É a mesma merda. Só é 16:9 HD. Não é isso tudo mais, não. Não, eu acho. Eu ainda acho um jogo bonito pra caralho. Ah, eu também acho bonito. Só não falou assim, mas também você não comparou com os da geração atual, né? Não, eu não tô assim, falando comparação de gráfico é melhor ou pior. Tô falando, sim. É bonito, é aceitável. Bonito. Entendeu? Wind Waker, então. O Wind Waker, ele é lindo até hoje. O Wind Waker, ele vai ser pra sempre. Wind Waker é foda. E ainda tem a questão que foi design do brasileiro, né? Romero Brito, que fez. Melhor parada. Picasso brasileiro, né? Picasso brasileiro. The New Picasso. Segundo próprio. Cara, mas isso aí, aceitável por aceitável, até hoje é aceitável o gráfico no Trigger. Muito, né? Mas aí é o paradigma também, né? Estado da arte. Estado da arte. Mas aí você fala, é aceitável o Chrono Trigger e você tem jogos sendo lançados com esses gráficos hoje em dia. Mas você não tem jogos independentes, por exemplo, sendo lançados com gráfico de PS1. Você não tem um jogo lá com gráfico do Final Fantasy VII. Não, mas... Tem Jatari, né? Jatari tem. Mas é porque é vintage, aquele... Eu ia achar muito foda que nesse nego lançasse gráfico vintage de PS1, aquela merda. Mas é que tá, cara. PS1 ainda não é vintage, é só mal feito, sacou? Exatamente, cara. O gráfico do PS1, ele é ruim, ele não fica bom em lugar nenhum. Não fica... É aquele JPEG iradão no Final Fantasy VIII, no background, na irada. Não, porra, quem acompanhou o stream de Parasite Eve viu que... Porra! Eu acho uma deusa estranha, eu não acho ruim não, sem sacanagem. Não, a gente tava até discutindo isso no stream da semana do Xenogears, o Xenogears envelheceu muito bem, o Parasite Eve não, bro. É desenho. Cenários são muito bons, certo? Ah, te ajuda um pouco aí, não? Te ajuda um pouco. A jogabilidade do Parasite Eve era boa? Boa. Não, olha ou só. Seja, a batalha de jogar por causa dos gráficos. Não. A batalha é legal. Agora, o jogo, ele sofreu uma violência no teste do tempo aí, principalmente pelo in-between batalhas, tá ligado? Porque você tem que ficar clicando nos cenários em lugares que você não faz ideia onde tem pra poder abrir puzzles mal feitos. Pixel Hunt mode do PS1, porque você não pode girar a câmera, então tipo, praticamente atrás de outra parada. Será que essas medidas que as pessoas estão tentando usar pra contornar esse preço crescente no desenvolvimento dos jogos é válida? Você acha que as pessoas têm que realmente começar a se preocupar com o mercado de usados, com passes online pra pessoa jogar, pra não poder vender, whatever? Com... O campeão lá que criou o Gears of War, Cliff Bleszinski, qual é o nome dele? Cliff Bleszinski. Esse maluco aí, ele já saiu da Epic Games e Pans, e ele falou que o que vai falir a porra do mercado de jogos AA é a porra de mercado usado. É a GameStop, né? Foi o que ele disse. Ele deu depoimento lá que falou que jogos usados e aluguel, essas coisas assim, não podem existir junto com o mercado de AA. Porra, meu irmão, então assim, ele tá falando que o Mega Drive, o Super Nintendo e o PlayStation e o Saturn 64 são bastiões da fodeza, né? Porque eles sobreviveram a isso tudo. Sobreviveram? Não, tá que não são jogos AA. É, isso, né? Tá falando que o Ocarina of Time é um jogo de merda. O Ocarina of Time foi caro pra caralho, ainda mais na época. Mas o cara... O argumento dele... Boa noite. O argumento do cara do Gears of War dá a entender uma das duas coisas, né? Uhum. Ou que o 64, o PlayStation e todo mundo que veio antes ou não era AA, ou que eles são tão fodões que eles resistiram a tudo isso de jogo usado. Não, mas que jogo usado na época não devia ter, né? Mas aluguel tinha rodo. Mas o preço pra fazer um jogo naquela época, sacou? O tamanho da equipe hoje em dia tá em... Pô, mas o público também que consumia, a possibilidade de retorno que você tinha de um jogo desse. Ninguém nunca vendeu o direito de fazer filme de Zelda, não. Não, e o aumento no próprio preço dos jogos aí, você tem jogo, hoje em dia o jogo tá a $60 no lançamento. Naquela época, tava longe de ser $60 mesmo com ajuste de inflação, cara. Era bem mais barato. Tem outras plataformas, tem bonequinho, tem DLC, tem a porra toda pra nego vender em cima do jogo também. Ah, brother, assim, você uma vez que estabelece o jogo de sucesso, Castle Crashers, cara, começou independente e vendeu bonequinho pra cacete. O Ludobardo tem na casa dele. Os quatro. Cara, só muda a cor, brother. É muito maneiro e só muda a cor. Eu quero ter todos. E é igual. É tipo Power Rangers aquela porra, entendeu? Tem esse lance do licenciamento, né? Porque os caras falam que tem que vender a $60, porque senão eles não têm margem de lucro. Igual o que o Cliff falou aí, né? Que senão não pode coexistir com a GameStop da vida e tudo mais. Ah, mas o governo americano já falou que vai reduzir o PIS e o COFINS dos jogos de videogame e vai poder baixar o preço aí. Então vai todo mundo tomando cu nessa porra. Vai ter todo mundo baixar o preço. Ou não, né? Custo Brasil. A indústria do cinema, de própria televisão, não vive muito dessas paradas, igual a gente tava falando. De brinquedo, camisa, caneca, uma porrada de tranqueira. Toda... E essa parada vende no long tail. Vende. Toda série americana, né, até as que não são as mais populares, tipo as da NBC, Terry Rock, Community, todas têm uma lojinha virtual, vende caneca, vende apoio, vende pra caralho, pelo que dizem, assim. Algumas séries não são canceladas por causa dessas vendas de produtos, né? É. Quando a audiência deixa de ser o único parâmetro. Então tem como você fazer. Acho que se tivessem feito a figura de ação da Lara Croft fora da edição de colecionador, talvez tivesse vendido, né? Mas... Fizeram. Então eu sou burro que não comprei. Aquela da Peart Sky, não é? Não sei. Tá. O Yogodoshi falou uma coisa muito legal, que é o lance do DLC. O DLC já é uma prática que é criticada há bastante tempo, porque é um pouco abusivo, né? Principalmente quando você vende o final do jogo em DLC. Asuras Rap tá aí, né? Abraço, cara. Pra galera da zoeira aí, né, cara? Quem mais? Ah, Asuras Rap estão falando. Porque o Alan Wake foi tipo isso também. Não, mas porra, o próprio Castlevania também foi meio assim, porque você tem um trailerzinho, uma parada que não explica no final do jogo. e só explica nos dois DLCs. E se você jogou esses dois DLCs, fudeu, não vai entender mais porra nenhuma da sequência. Se você consertar o seu jogo com DLC, não tem problema, né? O Mass Effect fez isso, eu só joguei com DLC, eu achei tranquilo. Mas eu não paguei porra nenhuma, né, neles. Não, mas o DLC do final consertado foi de graça. Isso. Então, é isso que eu tô falando, eu não paguei nada desses DLCs. O DLC então... do Azuras foi pago, foi $5, eu acho. Mas é da Capcom, porra. O capítulo 14 e o capítulo 15 do Castlevania aí foi pago também. Cada um $15, eu acho, ou $10. O que eu acho é o seguinte, eles usam... É muito criticado essa prática do DLC, mas eles usam como desculpa o crescente, de novamente, custo de desenvolvimento e o que o mercado mudou e que as formas de lucrar são essas hoje em dia. Vocês acham que o DLC se aplica pra essa desculpa? Mamilos, né, cara? Mamilos... Mamilo de mamute. Mamilo tenso. Acho que DLC, de fato, isso, essas coisas que o nego fala de DLC ser estratégia nova de mercado. DLC, como eu não sei que programa eu falei aí, DLC existe desde 93, quando a Capcom... Deve ter sido nosso programa de DLC. É provável, eu nem lembrava que existia essa merda. É um DLC gratuito, ele baixa o Facebook, inclusive. A Capcom inventou o DLC em 93, quando fez o Final Fight Guy, né? Foi o primeiro DLC. Só que na época era o Trincatucho. Não, e teve Street Fighter também. Street Fighter Champion Edition. Mas Champion Edition foi DLC, né, moleque? O primeirão mesmo foi o Guy no Final Fight. Inclusive no Super Nintendo, que aí você podia passar então, pra dois. Por então, essa teoria, então hoje em dia a Capcom faz DLC do DLC. Tipo isso. Ela lança, tipo, o Super Street Fighter 4 Arcade Edition buceta, e aí depois lança, tipo roupinhas para Chun-Li, pra Chun-Li ficar pelado. É exatamente isso. Lança perfumes, né, pra quem gosta de brincar de boneca, compra, né? O jogador de The Sims vai lá e compra, fica feliz com a bonequinha nova que ele tem. Diferente de todo mundo. Então, eu não acho o DLC inválido. Eu acho que DLC, se a gente mudar o nome do DLC, ele se envereda um pouco por esse negócio que a gente falou de lançar aos poucos o jogo. Não, mas é aquela, aquela coisa que a gente discutiu, né? Verdade. É muito válido quando você vende uma roupa, ou uma arma, alguma coisa não, que não vai influenciar tanto no coisa, mas é escroto quando tu vende o final do jogo, né? Vai se fuder. Eu não acho isso, nem isso válido, porque você não conseguir liberar, por exemplo, uma roupa no jogo, você não tem mais nada pra fazer no jogo, tá ligado? Você não consegue liberar uma roupa, você não consegue liberar uma arma nova, é tudo você chegar lá, passar seu cartão de crédito e liberar no jogo, cara. Pagou, passou. Princípio da universidade particular, pô. Por aí. Mas pode ter os dois. Pode. Um jogo que eu acho que foi o melhor uso de DLC, dois, né? Foram os melhores usos de DLC que eu já vi até hoje. Um foi o Red Dead Redemption com o Undead Nightmare, que acho que valeu totalmente o preço dele na época. E outro que eu paguei mais caro ainda, que era muito mais DLC e todos valeram a pena, foi o L.A. Noir, que era um... Você baixava casos novos. Inclusive, acho que o melhor caso do jogo é um DLC, que é o do avião, que é o da usina elétrica. Dragon Age 2 tem isso também. Tem uma aventura que é DLC que não tem nada a ver com a história principal, que é mais sobre a história dos pais, do personagem principal e da irmã dele, que é muito bom. Eu achei a melhor missão do jogo também, mas é DLC e isso não influencia a sua experiência. XCOM, Dishonored, vários jogos tem esse esquema de missão extra, assim. Outro também. Acho muito vago. O Mass Effect 3 agora, o 2 e o 3. O 2 tem aquele DLC do Shadow Broker. Muito bom. Que é a melhor parte do jogo. Mas que você precisa ter jogado pra entender boas coisas do 3. Pra entender o 3, eu comprei completo, não tive nem esse risco. E o 3 agora, esse DLC Citadel, que sai, que é meio... se passa próximo do fim do jogo, é muito bom também, cara. É um capítulo muito bom da história, assim. É clichêzão, mas é um clichê que se encaixa na porra do contexto da trilogia. Então ficou maneiro. Então, assim, DLC, se bem utilizado, se bem empregado, eu acho que agrega. O problema é quando vê esse DLC sem mundos, assim, tipo, liberar coisa que tá no CD, entendeu? A Jill e o Shumagorá lá do Marvel. Todos os personagens do Tekken. Isso vai ter quem também. Então... E falar nisso, vocês viram o Tekken Revolution? Eu baixei, mas não joguei. Joguei. Oprimido já. Viu como é que funciona? É muito louco, cara. Fala aí. É tipo um fliperama, basicamente. É tipo um fliperama de tempo, tá ligado? Que você tem... É tipo a Gameworks. Não, cara. Tava explicando pro meu amigo outro dia. É tipo um fliperama, só que você meio que fecha com o dono, tá ligado? Aí ele te deixa jogar de graça de vez em quando, tá ligado? Pra viciar. E aí você paga toda a sua mesada em ficha, sacou? É uma mistura de... Então, vamos lá. Fliperama que tu fecha com o dono, com joguinhos de redes sociais, que você tem que entrar todo dia pra ganhar dinheirinho. Não gostei mais. Com RPG que tu vai... Isso. Se você entrar todo dia, você vai ganhando dinheiro lá, que é o dinheiro que você usa pra jogar mais tempo. Ah, é? Nossa, cara. E aí tu vai evoluindo o teu personagem, então tem mecânicas de RPG aí. Sim. E aí tem Unlock, você vai liberando novos personagens também, com tempo, com dinheirinho, sei lá mais o que. Ou você pode pagar por isso tudo, que é o esquema também de rede social. Ah, cara, vou ficar jogando... É muita loucura, assim. Também, no meio. tem parte de tirar foto. Não sei não. Vou jogar Tekken Tag 2 aqui, maneiro pra caralho. Mas é legal que ele tá levantando que são formas alternativas, né, de lucrar com o jogo. Por exemplo, você tem aí uma forma que eu não achei legal, mas a gente até discutiu no último programa, que é o novo jogo de luta. Caralho, esqueci o nome. Killer Instinct. O Killer Instinct vai vir aí com de graça com um personagem pra tu jogar e tu compra os outros. Aí, tipo, what the hell? Será que isso se aplica? Isso se aplica em vários jogos online de computador, cara, né? Eu vou defender um pouco do Tekken Revolution. Tipo, é uma merda esse negócio de você, de pay to win, de você poder pagar pra você deixar teu personagem super boladão e ter vantagem sobre os outros caras. Eu acho isso escroto. Mas a parada de você ter, tipo, sei lá, um número, entre aspas, um número limitado de fichas e você poder jogar pouco por causa dessas fichas. Só que se você ganhar, você mantém essa ficha, isso é um sistema que eles fizeram maneiro. Quer dizer, na verdade você tem fichas que você ganha por tempo ou pagando, que são as fichas prateadas. São as moedas verdes. Mas tem os tickets que você ganha, tipo, ou quando você ganha um determinado número de partidas, sei lá, chegou level 10, chegou level 20, você ganha esse ticket. Ou quando você joga valendo, usando esse ticket, se você ganha a partida, você mantém o ticket, sacou? Então rola uma parada meio que, tipo, ah, tá valendo ficha, sacou? Uma parada que te resgata um pouco a experiência do arcade. Eu também não curti a proposta, mas eu, assim, eu bato palma pela... Cara, os caras estão tentando algo novo, sacou? Eu acho que, tipo, tem coisas boas e coisas ainda muito ruins. Uhum. Mas eu ainda não acho que chegou a hora de realmente implementar um novo sistema. Você tem vários testes, tem várias oportunidades aí, mas ainda acho que nessa geração ainda vai ser toda 99% dos jogos vendidos tradicionalmente, né? Só que agora a gente discutiu aqui já. O preço crescente de desenvolvimento dos jogos tem afetado diretamente no preço da venda dos jogos, dos DLCs, nas medidas que eles tomam com DRMs e pirubuceta. Agora, uma coisa que as pessoas dizem, duas coisas que as pessoas dizem, né? Primeiro, que é uma coisa que a gente pode até discutir ali na frente, mas eu acho que isso já foi bem discutido no outro programa, que é o futuro é do PC Gamer, mas todo mundo aí fica nervoso, quer falar, mas espera aí, isso ainda não. Agora, uma coisa cara, que... Cara, o presente é do PC Gamer. todo ano eu ouço isso. O futuro é um PC, vai parar de vender videogame. É 15 anos já aqui dessa forma. Não tem Zeldinha no PC, pô, né? A Ação Games publicava isso já em 94. Agora, a pergunta que eu queria fazer pra vocês é: será que o futuro é dos jogos independentes? Futuro é agora, SNK. O futuro tá na rua, pô. Vem pra rua. Pra rua lutar pelo futuro, pô. Eu acho que as empresas, elas não vão, tipo assim, não vai todo mundo ficar independente, mas elas vão reduzir as equipes e fazer jogos menores e mais criativos, cara. Eu acho que esse é o rumo que a indústria vai seguir. Mas quando eu falei jogos independentes, jeito independente. Jeito independente. Aí eu acho que... Não acho que vai ser, mas seria bom se fosse. Eu acho que, tipo assim, não tem como evoluir mais, cara. Tá ficando absurdo já a indústria. Então eles vão ter que dar um passo pra trás. O Bill Gates uma vez falou isso e se fudeu, hein? É verdade. tem como evoluir? Tem, cara. Pode ter, tipo, jogos de holografia, o caralho A4. Tá. Tipo assim, não tem sentido. Mas... Eu falo financeiramente, né? Ah, entendi. Mas então, vocês acham que se a indústria começasse a regredir, não é regredir, mas assim, começar a investir mais em jogos menores, de mais baixo custo, mais inovadores, mas que não sejam essas coisas padrões do AAA que a gente vê hoje em dia, como Mega Call of Duty, Uncharted, God of War, etc. Vocês acham que a gente não vai sentir falta desse tipo de jogo? Você acha que vai sentir falta de Halo, é isso? Eu não mencionei Halo! Você não sentiria falta de jogar o seu Killzone pra onar no multiplayer? Você não entende? Sentiria, cara, mas eu não acho que, tipo, que esse tipo de jogo nunca vai acabar. Não vai sumir. Ah. Você pode diminuir, reequilibrar o cenário, vai sumir, é muito forte, né? Uhum. Mas, tipo, vai ficar um tempo, tipo, pouca gente jogando. Aí daqui a 40 anos o nego vai falar, porra, muito irado o FPS, vamos retornar o FPS. Vai rolar uma releitura do FPS. Não, vai ser igualzinho como é hoje. A nostalgia vai vender também. Exato. Sempre, né? Mas assim, aliás, a nostalgia é um recurso que o nego não tinha na primeira crise, né? Uhum. Porque hoje em dia você tá na merda, você fala, beleza, vou lançar remake de Final Fantasy VII. Aí todo mundo dá o cu e paga R$200 pelo jogo, entendeu? Não, pré-order com o bonequinho do Cloud. Aí seria uma atitude inteligente da Square, eles não são muito chegados. É verdade. Eles precisaram fazer remake do Final Fantasy XIV. Não, a Square ainda faz uma coisa que é melhor ainda. Ela lança PS1 Classic. Foda-se. Não é nem remasterizado nem nada. Tipo, é isso aqui, compra de novo. Sabe o que é o pior? Mesmo assim, nego compra. Eu comprei, no Gear. Olha lá, você exato. Comprou o Final Fantasy VII. Comprei o Final Fantasy VII, sim. Tipo, não vai... Não, mas se tiver uma crise bolada, não vai recuperar da crise, entendeu? Uhum. Tem que lançar o Final Fantasy VII. Galera, hoje em dia não existe essa história de crise. Essas empresas grandes, todas têm... Cada uma tem um botão de... Deu merda, a gente aperta esse botão aqui. Tipo, menos a Nintendo. Tipo, a Nintendo com um MMO de Pokémon lá, cara. Cada um tem o seu... Tá bom, apertar o botão que eu é verdade. Mas aí, eu tenho uma hipótese aí de desse lance. Por que que esses AAAs vendem pra caralho e outros jogos são bons, saem pra console, por exemplo, são muito bons e não vendem tanto? Cara, pensando agora, vocês estão falando... Ah, vocês viram quanto é que Assassin's Creed 3 investiu em marketing? Vocês viram quanto Call of Duty investe em marketing? Não. Será que não é um problema de comunicação, cara? Que esses jogos bons também, de console, não vendem tanto simplesmente porque a galera que não consome GameSpot, Antibomb, esse bastante soco, não soube dos jogos, essa coisa. É, mas eu acho que isso acontece muito, cara, porque sei lá, o Dishonored, por exemplo, um jogo que foi bastante falado, mas quando ele saiu... Ninguém jogou. É, ninguém jogou. Tinha, eu não lembro quem foi que saiu ali no lançamento dele, que geral cagou pra ele, sacou? Os outros vai lançando e o Call of Duty, essas empresas que tem mais dinheiro, vai, deixa a janela de marketing aí, tá em todos os sites, nessa porra direto lá. Não, mas é Call of Duty, tem bundle, tem não sei o que pra vender essa merda. Mas aí você vê como essa preocupação com o marketing, por exemplo, que a Ubisoft tem com o Assassin's Creed. Eles querem lançar um Assassin's Creed por ano, eles estão fazendo 3 ao mesmo tempo, né? Eles estão gastando o cu deles pra fazer essa parada. E tá começando a virar uma megalomania louca e a galera enfiando o pé pelo cu pra poder fazer essa parada. Uma parada maneira em relação a isso do AAA é que tem gente que fala, a indústria vai ser assim, ou você é AAA ou você é indie. Não tem mais jogo meio termo. Cara, é mundo rap, mundo metal. Ou nada. Porque se você tem um jogo mais ou menos, você não vende. Porque o AAA faz comercial pra cacete e você não consegue vender teu jogo. Tua empresa quebra. Agora os indies estão em outro mercado lá. A tendência, eu acho, eu acredito até nisso, que ou você tá ali, você é um AAA, você consegue anunciar pra cacete, ou então você vai fazer jogo indie que tem teu mercado lá. Mas é o que tá acontecendo, cara. Você vê aí, ó, a THQ que fazia jogos mais ou menos, não aguentou a pressão contra as grandes. Faliu, tipo. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? Dark Side. Pega aqui, pô. Pega aqui. Ah, a sua pronúncia nórdica aí me confundiu. THQ. Cara, a gente tá sem o Matt Splinter aqui pra corrigir. É verdade. Não, mas, pô, que nem se ele virasse e falasse, sabe a EA? EA Sports. É, pô. EA. Todo mundo conhece como EA Sports. The Game. EO, a MTV. Electronic Arts. Você é burro. Aí quando eu não falo CG, Diego reclama. Pega aqui, ela não aguentou a pressão e várias empresas não estão aguentando a depressão. Depressão não, cara. Pressão. É, eu falei pressão. Mas uma coisa origina a outra, né? Então foda. Se tivesse falado, não tem problema. O que vocês acham? Que o futuro agora vai ser jogo SNK. Datado? Vai ser o que? Capcom? SNK. SNK. SNK versus Capcom, então. É muito bom, né? Mas assim que você tinha perguntado, o futuro verdade. É o que? Capcom? Não, jogo baixado. Por exemplo, a gente tem um Steam, a Microsoft talvez ia fazer alguma coisa desse nível, né? Esse DRM maluco deles aí, mas talvez os caras pra frente pensariam em lançar jogo tudo online, sacou? Porque o problema desse lance de você botar o jogo pra ser baixado é que você não pode chegar pra Best Buy da vida e falar que agora você não vende mais joguinho, né, pra ele. Acho que a gente vai falar sobre alguma... Você pode, né, mas ele vai te falar, eu também não vendo mais videogame aí. É complicado essa situação. O problema é assim, você, na minha opinião, você pode ainda vender o jogo físico e pode fazer uma campanha de marketing, não uma campanha de marketing, mas um sistema em que você possa comprar os jogos que tenha um desconto maneiro, que nem o Steam. É o seguinte, você faz com que a Best Buy, assim como tem Steam, Origin e Nuvem, você vende o jogo na Xbox Live e dá licença virtuais pra Best Buy vender, pra Amazon vender, e aí cada um pratica o preço que quiser. Aí eu sei lá, eu vou comprar o Darksiders 2, péssimo exemplo, empresa falida. Vou comprar o Assassin's Creed 3, na PSN da Sony mesmo tá $40, eu vou Best Buy, fim de semana, Ubisoft, todos os jogos da Ubisoft, 60%. Ah, então vou comprar aqui na Best Buy, online, no site da Best Buy. Ah, então tudo bem. Todas as Best Buys físicas vão falir. Não, cara, a Best Buy é a Best Buy, aquilo é franqueado. Eles têm um esquema de participação de lucro da parada. Mas eu ainda acho, assim, que você você pode muito bem conviver com o mercado digital e o mercado físico. Você tem... Se bem que hoje em dia quase ninguém mais compra jogo de computador físico, né? Qual foi a última vez que algum de vocês comprou um jogo físico de computador? Qual foi a primeira vez que comprou um jogo físico de computador? Foi Battlefield 3, faz o quê? Um ano e meio, dois anos? Eu nunca comprei nenhum jogo físico de computador. Eu comprei o World of Warcraft só pra ter a caixinha, cara. Ah, caralho, você e o Best Speed tem com essa mania de caixa, brother. Não, mas é porque a caixa do é maneira. É maneira. Quando você casar, a primeira... Ah, se bem que no seu caso não, enfim. É, no meu caso não. É. No seu caso vai ser o contrário. Você vai querer jogar fora a caixa. Vai querer jogar fora a caixa dela. Quero. Cara, outra parada, né? Que se fala muito sobre o problema deles lá fora é a GameStop, né? Deles, a GameStop pega, revende o jogo e a empresa, a indústria não ganha. Mas não ganha nessa segunda venda, né? Mas a indústria também não faz algumas coisas, por exemplo, aqui no nosso cenário, né? No Brasil a gente vê, você sai um DVD hoje, um DVD, um Blu-ray, no mês seguinte já é mais barato. Eles ganham um long tail aqui, vendendo essas tranqueiras americanas, ou essas lojas, seja, vendendo esses DVD pra gente. Por que a indústria não faz esse tipo de coisa, sabe? Mas é como o Steam funciona hoje em dia, com o processo digital deles. Eles vão baixando o preço, vão ganhando mais dinheiro ainda com o passar do tempo, né? Principalmente porque existem dois tipos de... basicamente, né? Existem dois tipos de jogos que você tem. Você tem jogos de lançamento e jogos não lançamento, jogos catálogo. Quando você não vê uma promoção no Steam no jogo que lançou esse mês, você não tem no máximo 10% de desconto se for tipo Natal. Lançou, sei lá, qual o jogo que lançou agora aí no Steam que fez maior sucesso aí? O último também jogo? BioShock Infinite. BioShock Infinite. Você não vai ver promoção dele no Steam. Por quê? Porque ele é um jogo de lançamento. Agora, passa. Mas vira e mexe tem. Vira e mexe tem. O Walking Dead, no final de 2012, era um jogo que tinha acabado de sair, R$20. Eu comprei lá na praia, aquele dia que a gente foi na praia. Mas tem mais loucuras, cara. Left 4 Dead 2 tá... Não, o 1 tá R$30, R$35. É mesmo? É, porque ninguém compra. Ele tá lá de bobeira. Não, mas esse jogo é super catálogo. Ao mesmo tempo que na PS Plus eu ganhei Sleeping Dogs, ganhei Deus Ex, ganhei... Uncharted 3. XCOM que saiu agora, pô. XCOM, tudo isso no mesmo mês. Eu tô falando do mesmo mês. Então... Cara. Não foi no mesmo mês, não, mas foi muito perto, assim. Foi em dois meses. Não, foi uma semana e outra só, cara. Foi isso, tudo aí. Isso, cara. Foi isso não, cara. Tô falando. Foi o XCOM. Então foi, brother. Não discuti não, foda-se. Eu também ganhei. Perdi nada. Mas olha só, também tem uma coisa, né? Uma coisa que eu sempre achei esquisito na cultura americana, na economia americana. Essas porras de preço tabelado, cara. Se o jogo é $60, na Best Buy, na Amazon, todo mundo é $60. Ninguém muda o preço. Não tem promoção, não tem concorrência, entendeu? Outra coisa que eu acho que é um problema também é exatamente esses $60. O pessoal não tem opção pra mudar. Todo mundo tem que lançar a porra do disco em $60. Por que tu lança $40, entendeu? É um cartelzão e todo mundo... É cultura, não é porque é obrigado. E é pra eles não competirem entre si também nos preços, né? Porque imagina, um jogo que custou, sei lá, X e o outro custou X sobre 2. O cara que fez o jogo que custou X sobre 2 vai botar o preço do jogo lá embaixo e fudeu, cara. Não, parte de quem produz, foda-se. Falando de parte de quem vende. Cara, é obrigado sim que isso foi um dos motivos da Promogames ter falido. Que a gente ia botar um jogo lançamento baratão aí e rolou uma grande livraria aí, ó. Quem é Promogames? Eu não sei o que é isso. Promogames era... Não é jabá, porque já faliu. Foi um empreendimento aí de alguém. Isso, meu. Meu, Aí de um amigo. Aí veio uma livraria amarela, a livraria? Uma livraria amarela. Aquela livraria amarela te fudeu por quê? Botou o mesmo preço? Não, porque a gente ia fazer um preço baixíssimo, tipo, a preço de custo, ia vender, sei lá, e eles falaram, não vai não. E aí a distribuidora falou, pô, aí, então, não vou poder te arrumar os jogos mais não. Aí, porque mas tu é obrigado a falar o preço aqui, você vai vender? No caso, se eu não me engano, o... Mente. Mas uma semana depois, ó, promoção. Queima de estoque. O patrão tá maluco. Que porra é essa, meu irmão? Se eu não me engano, tem limite também nos consoles, cara. Você é obrigado a lançar $60. Uhum. Ah, cara, isso é muito... Cara, isso é muito doido, porque, por exemplo, o Steam, ele não te vende uma caixa pra você usar, você usa seu computador, qualquer merda que você tenha, e ele consegue mudar os preços lá, fazer o preço que ele quer vender. Agora a Microsoft, a Sony, a Nintendo, que lança a porra das caixas. Você já compra uma caixa pra dentro da sua casa pra jogar. E os caras não têm controle sobre a propriedade intelectual deles ali, que eles estão distribuindo, sabe? Uhum. Uma parada que parece que os caras têm muito medo de mudar. Que o aparelho dele não ir pras lojas, né? De mudar, de mudança. De trazer essa porra pro online logo e trabalhar com outro preço aí, sabe? A Valve abandonou o Orange Box lá do Xbox porque eles estavam sendo obrigados a cobrar o pessoal por DLC. Eles não queriam cobrar, eles queriam dar de graça. DLC. Eles falaram, não vou mais desenvolver pra esse negócio. Sempre foi bem puta com essa porra de DLC, né? A Sony também, acho que a Microsoft foi mais durante o tempo. Não podia ter nada de graça naquela porra. É, eu acho que até hoje não pode, né? Tem galera que faz os jogos indies e quer atualizar algum bug, alguma merda, fica lá quebrado. Ué, e se eu jogar o Mass Effect 3 no Xbox e quiser pegar o DLC do que era de graça no final, é pago? Não. É free, mas provavelmente o pessoal lá pagou alguma coisa por isso, entendeu? Tem que ser da Gold, da Live Gold, sei lá. Não sei. Não, A BioWare pagou alguma coisa, né? A BioWare pagou alguma coisa. Ah, a BioWare pagou, entendeu? Quer dizer, não sei se na Sony também não deve ser assim, né? Talvez seja. Acho que não foi bug, não, porque bug o Phil Fish não conseguiu botar a atualização do Fez lá de graça. Ah, não conseguiu, né? Não conseguiu. A galera tá. A versão que tá na live tá bugada. Talvez assim, eu achei. Hoje que a gente tá gravando, né? A Microsoft já falou que tirou o DRM, tirou a porra toda. Pô, pressão de mercado foda também, né? Foi hoje isso? Foi hoje. Caralho, hoje foi bizarro, né? O Alckmin abaixou passagem em São Paulo, a tarde, o Paz aqui no Rio, a Microsoft tirou DRM. O Colosso acordou, meu irmão. O Colosso acordou. Essa porra. Tá nas ruas, tipo. A sombra do Colosso tá aí. Porque, porra, talvez eles vieram com essa loucura de botar o disco lá, né? O DRM, muita coisa que o que a gente tem no Steam. Só que o Steam tem um preço que eles conseguem flutuar o preço, colocar barato, mais caro, como eles fazem lá, né? Mas talvez o plano da Microsoft fosse pro futuro deixar a entidade disco com menos valor, né? Daqui a pouco só pra virar a chave e ser tudo online, sacou? Assim, tentando entender um pouco deles estar fazendo essa coisa de DRM, não poder vender. Pra desvalorizar o disco e virar a venda digital de vez, né? Isso, talvez seria pra treinar o público, né? Falar, disco nem é tão importante. O importante é o jogo que você tem. Quando eu compro o jogo da PSN, eu não fico bolado de não poder prestar pra todo mundo, né? Eu já entendo que isso vai ser. Eles assim. Só não comunicaram bem a coisa, né? De chegar o Dom Médico e falar, porra, e essa porra de dar online se eu não tô online? Porra, compra um 360. Cheio de educação, cara. Bom, né, cara? Caralho. Mas esse treinamento aí de caixinha e disco não vale nada já tá acontecendo, né? Porque eu comprei aqui o Smash da Sony e só vem a capa vagabunda, não tem manual nem nada. Manual online. Todo jogo da Sony agora vem assim. Por isso não comprei o The Last of Us também, porra. Pra uma caixa sem nada. Eu baixo poster na internet, porra. Já estão treinando a gente aí, viu? Vocês acham agora que, pra gente poder terminar o programa, se continuar do jeito que tá, vai fuder? Vai dar chabu? Eu acho que, se não mudar, vai dar chabu. Uhum. Então, se continuar do jeito que tá, significa não mudar. Uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Entendi, então, perdão, eu achava que... Então, tem sim, eu que não entendi o que você falou primeiro. Mas assim, eu não sei precisar a minha opinião de qual vai ser a dimensão da merda. Eu acho que ninguém vai falir por causa disso. Tá, tem gente. Falido. Como assim? Tem gente pra caramba. Não, ninguém que importa. Então, até que importa. Pô, a Tega aqui era maneira, cara. Ah, é, muito pra caralho. Aí você tipo, Rumble, muita falta. E Bundle. Nada que a gente possa chamar de decente da Tega aqui era Dawn of War, e mesmo assim, nem tanto. Não, Darksiders é foda, cara. Darksiders é muito... Ah, muito irado. É um daqueles... Ah, mas God of War. Os Darksiders, essas coisas, a galera compra e lança em outra empresa, pega e lança, né? Compra propriedade intelectual e lança. Já compraram. Mas eu acho também que se continuar do jeito que tá, vai dar merda. Eu acredito que vai rolar o passo pra trás, assim, da galera diminuindo um pouco as equipes e tentando fazer algumas coisas mais criativas. E provavelmente quem vai continuar nessa linha de frente vai ser só a Activision e a EA, cara. Cara, se a EA quiser, ela quebra a Sony, a Microsoft e a Nintendo, cara. É. Assim, só vou fazer um videogame meu, vou lançar FIFA e Madden só pros meus videogames. Fudeu. E Battlefield e sei lá, essas porra toda que é da EA. É, não, isso a gente nem falou, né? Que tem um mercado americano, né? Da galera que só compra essas porra, né? Pra jogar o ano todo. Só tem. É por isso que o Xbox era vendido pra cá. Agora o PlayStation 3 deu a virada, né? O cara tem três jogos, né? Tem o Madden, o Futebol e o Call of Duty, abraço. É, o Xbox era muito mais vendido nos Estados Unidos até em função disso, né? Era mais acessível e tinha esses jogos aí. Agora tomou a virada do PlayStation no mundo todo agora, no finzinho. Mas por causa disso, né? O Call of Duty-eiro, Battlefield-eiro e Assassin's Creed-eiro casual. Joga aquilo ali, porque é legal. Agora da galerinha que só joga jogo de dança, jogo de festinha, né? Jogo de festa, jogo da casa do Ludobar, que é como... Mas respondendo a pergunta do Ninja Inimigo, minha resposta é diferente de vocês, cara. Eu não acredito que vai acontecer nada que a gente possa chamar de crise. Tem mais empresas aí falindo, eu não vou entrar no mérito de são grandes empresas ou não, mas eu acho que o CNPJ lá faliu, mas essas pessoas estão sendo realocadas em outras empresas, vão virar desenvolvedores indies. Então algumas empresas vão sair, vão criar outras, e nada que a gente possa chamar de crise eu acho que vai acontecer nos próximos anos aí, não. Mas crise quer dizer mudança. Isso vai ser um... Então, ainda assim, eu não acho que vai ter nenhuma grande mudança nos próximos anos, não, cara. Pra mim vai custar a mesma merda. E merda no sentido de continua o bom. Tá bom, vai Brasil, né? É uma merda, mas é bom. Fala que eu saí pra... Porque a galera veio aqui cobrar. Não, a galera veio aqui cobrar, moleque. O dinheiro, fudeu. Fudeu, moleque. Fudeu. Fudeu. Vai lá, cara. Vai lá, porque estamos chegando ao final do nosso podcast. Agora a gente chega no 40. Edson, você que tá aí sempre observante, observador e observativo, me dê uma cura, cara. Eu fiquei sabendo que você é médico e eu preciso de uma cura pra esse problema que nos aflige. Uma cura, cara? Você tá um em cobra, não serve, não. Não sei, cara. Uma cura... Uma cura pro mercado de games, não sei, cara. Não se, faço ideia. Se tivesse nas suas vergonha mãos. Vergonha na destino, cara. Se tivesse nas suas mãos o destino da indústria de games, o destino do mundo, dos jogos, qual seria a solução que você daria pra crise vindoura que nós conjecturamos aqui durante sei lá quanto tempo? Eu só peço criatividade, cara. Mudança. Algumas coisas têm que mudar. Chega de ter o mesmo jogo todo ano. Esse negócio de tipo Call of Duty 2014, 2013, 2012, por aí vai. Tipo, vamos mudar, vamos tentar lançar alguma coisa nova. Vamos, sei lá, renovar o mercado, que eu acho que tá precisando disso. Garis versus zumbis, galera. O conceito foi lançado aí, entendeu? Estamos esperando o aporte financeiro pra poder. Cadê o Kickstarter? Cadê o Catarse, meu? O Kickstarter aí do Garis versus zumbis. Vai ter que sair, meu irmão. Vai ter que sair. A solução é essa. A indústria independente brasileira. Nós somos o futuro. Mauro e... Mauro não, né? Face e Yogodoshison. Eu vou pedir pra vocês aí fazerem o jabá da Promo Games. Caralho, da Promo Games. E do Estou Jogando. Então, Promo Games, esqueçam, já faliu. Estou jogando. Apresenta de novo, eu estou jogando aí. Se alguém ainda não conhece, eu estou jogando. Então, até mais, Mauro. Estou jogando, é rede social pra quem gosta de joguinhos e diversão. Você vai lá, se cadastra, fala o que tá jogando, o que quer jogar, faz sua wishlist do que você quer ganhar. E é isso. E troca ideia com a galera lá sobre joguinhos. Pro Diagas, o Bastante Soco está lá. É muito bom, estou jogando. Todos devem acessar, estou jogando. Qual é o endereço, Mauro? Porra! Estoujogando.com.br. Porra, é importante essa porra. Rua do Russell 84, assim, não sei. Rua da Assembleia número 10. Por fim, senhor Eternidade, fala aí o e-mail do Bastante Soco, vai. Ou não também, foda-se. Esse é o nosso e-mail, nosso site é o BastanteSoco.com. Comentem aí abaixo na postagem desse e de outros episódios. Estamos com números de comentários muito bons, muito grandes. Estou ficando muito feliz. 50 comentários aí toda semana, um fluid do caralho. Temos a página do Facebook, é facebook.com/BastanteSoco. O Twitch, o Twitter e o grupo aberto do Facebook, todos os links estão na nossa página da internet, né? Alguma coisa mais tem que falar? O Twitch, né? Toda terça-feira de agora, que estamos em junho, até sei lá, setembro no mínimo, Ninja Inimigo estará lá se fudendo na porra do Xenogears, e quando ele terminar, a gente começa outra coisa, e nessa segunda-feira eu vou começar o De Volta para o Fotoro, e vou terminar rapidinho e vou jogar mais 3 jogos antes de começar ou terminar o Xenogears dele. Que vai ficar um ano pra terminar. Rebeca, tá aí, Rebeca? Nem tá mais, ó. Só correndo aí. Tá, ó. Tá. Fala. Tá com vergonhinha, tá com fala vergonha. Fala aí, fala alguma coisa aí, Rebeca, pra gente terminar o programa. Tá sem microfone. Um segundo. Ah, não, pera aí. Quem tá no telefone? É Ninja Inimigo ou Rebeca? Não, Rebeca. Não, isso é verdade. Então, Rebeca, eu quero que você, agora que ouviu o nosso programa inteiro, dê o seu parecer final sobre essa edição. Amém, não. Rebeca, você é a melhor de todos, cara. Tem que falar agora. É verdade, você é a melhor de todos. Dá a sua pílula aí de sabedoria. Serve como parecer amém. Ah, Anem pra quê? Anem que eu tô com preguiça de dar um parecer. Então o que, que você achou aí da invasão do Congresso pela galera que foi lá subir andando de skate lá em cima? Aí, irado, você meu sonho é andar de skate ali em cima, cara. Nas cuias ali, a galera do dia. Sim, onde é que está de boa aquela porra. E aí, Rebeca, o que, que você achou? Achei muito bom. Muito bom? Anem! Então, tchau, o Origem Mil que tá se tendendo com a máfia lá dos Tommy Knockers que bateram na porta dele, foi lá pagar o que ele deve da segurança do bairro dele. Até semana que vem, foda-se. Falou. Abraço. Valeu. FPS, FPS! É, não dá pra confundir controle de qualidade com ver o que tá dando certo e ficar copiando e repetindo isso ao infinito, né? Uhum. Não, foi só um comentário, não ia falar meia hora, não. Não. Agora fala. Here we go! E vocês acham, por último aqui, vocês... Caralho, deixa eu fechar esse Facebook, tá... Plum, plum, plum. Vai tomar no cu. É... E Mario! Mulher, aí, tá ligado? Aí, isso é maior preconceito, entendeu? Porra. Ah, é? Só porque o cara gosta de pau, na moral. Então pega homem, porra, vai pegar travesti, aí, caralho. Aí depois, o mesmo cara que posta isso reclama da cura gay, entendeu? Não pode, tem que ter coerência aí. So much for to playing my game. Moleque, já volto. Moleque. Caralho, moleque, já volto. Caralho, eu ia começar. Cara, se não for por causa de folhado, Drago. Moleque, eu vou. Porque esse é um bom motivo, né? É, espero que no mínimo ele tenha ido ficar pelado, porra. Porque... Porra, isso eu não quero, não. Como é que se foda, se for ficar pelado? Não, ele grava muito melhor quando ele tá pelado, sabe disso? Certo, tá bom. Não, eu não sei, não, porque eu nunca fui lá gravar com ele. Você é que fazia isso às vezes. Não, mas ele falou já assim, cara, agora a porra ficou séria, eu vou ficar pelado. É, eu tô pelado, sim, não por acaso. Eu tô meio pelado só. E aí, Caixa, tá pelado? Puta, cara, tem que ficar pelado, foi mal. Puta que pariu.